samba todo dia. Chega às 5 da matina, vai caindo no sofá. E os meus beijos, meus abraços, meus desejos, já faz tempo que eu não vejo. Como é que eu vou ficar? Estamos conversados, você pra lá. Direito, tá faltando com respeito com esse jeito de falar. Se não bastasse todo dia de segunda, vai correndo pra Macumba pra pedir pra me amarrar. Toma cuidado, vai perder toda essa ginga. Quem não pode com mandinga não carrega patuá. Quem não pode com mandinga não carrega patuá. Vamos ver como é que fica. Vai se machucar. Quem não pode com mandinga.